Deus está aqui, Ele está aqui, colhendo seu louvor, a sua oração. Sem te questionar, mesmo que não há uma fé gigante dentro do seu coração, tem que acreditar que pra se alcançar a vitória, um milagre, a sua salvação. Não é o que se fez em obras e o que ainda irá fazer. É questão de fé pra que haja um milagre. É questão de fé pra que haja salvação. Ouvir a palavra, guardar a palavra, escondê-la no seu coração. Mesmo que não há uma fé gigante dentro do seu coração, tem que acreditar que pra se alcançar a vitória, o milagre, a sua salvação. Não é o que se fez obras e o que ainda irá fazer. É questão de fé pra que haja um milagre. É questão de fé pra que haja salvação. Ouvir a palavra, guardar a palavra, escondê-la no seu coração. Oh, oh, oh, oh, vai além do que se vê. É só crer e nada mais. É questão de confiar num Deus que nunca vai falhar pra se salvar. Questão de fé pra que haja salvação. Ouvir a palavra, guardar a palavra, escondê-la no seu coração, no seu coração. Seu coração.